saudade. Foi o que me fez ver que você é o dono do meu coração. Foi um sonho, nada mais que um sonho.